olhos te tocaram, eu senti que encontrara a outra metade de mim. Tive medo de acordar, como se vivesse um sonho que não pensei em realizar. E a força do desejo faz-me chegar perto de ti. Quando eu te falei em amor, tu sorriste para mim e o mundo ficou bem melhor. Quando eu te falei em amor, nós sentimos os dois que o amanhã vem depois e não no fim.

inundado pela chama do amor, seja onde for. Conta comigo, serei o teu abrigo. Estarei contigo para o que der e vier. Não, não pensei que tinha.

Será que os homens são assim, todos iguais? Ai, nunca mais. Ai, nunca mais. Eu gosto do jeito inocente que vive distante naquele lugar onde os gestos confundem as palavras difíceis de explicar. No silêncio do escuro, guardada no canto, ouvindo segredar com as estrelas convitas de que um dia os ventos vão amainar. E deixa o vento falar, e deixa o tempo mostrar, e os oceanos. Info, o site da nossa estação. Hoje vou guardar no meu diário coisas que não conto a ninguém. Quando estou sozinha, eu só penso em ti. Imagino que estás junto a mim.

seria? Quem seria eu sem o teu amor? Quem seria? Sem ti o meu mundo não teria cor. Não. Quem seria eu se não fosses tu? Sei aonde estás, mas sei que fazes parte de mim. E tudo que eu sou, devo a ti. Nunca imaginei, diria sentir-me assim. Sinto falta de ti. Por voltar. tu perdido. Um dia partiu, meu amor perdido. Quem será que o viu? Eu conto a quem passa. Levou-te o mar à festa na praça. Já não sei dançar, mas à noite há vozes aqui. São de longe, tão longe, e falam de ti. Um porto perdido, um dia encontrou meu amor perdido, que sempre voltou. Eu conto a quem passa a vida no mar. Já cantam na praça e vamos dançar, mas à noite há vozes aqui. São de longe, tão longe, e chamam por ti. Canal 2. coração aberto. Por isso eu estou aqui, por isso eu estou aqui, de coração aberto, de coração aberto. Olhas nos olhos, como quem chama por mim. Sim, é por amor que eu me dou sem pensar na tua doce loucura de procurar a paixão. Mas dói demais. Eu dava tudo pra te ter.